Salvador, muito bom dia, TAM 3601 na 3, gente da Chale, autorização a São Paulo, Congonhas, nível 360. TAM 3601, muito bom dia, informação Chale, confere. Estamos para aprovar o nível 340 para Congonhas, copio 34 ou aguarda a coordenação 36? Pode copiar o 34, o TAM 3601. 3601, autorizado para Congonhas, nível 340, via para Zulu 16, até Bravo da Zulu, após segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, após voo direto, posição Bridge, onde tem o receptor via. Aciona 5574 e o controle 10.8. TAM 3601, autorizada São Paulo Congonhas, nível 340. Aerovia para Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, direto Drive, direto para Índia Romeu, Congonhas. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 5574, o transponder e controle 2080, o TAM 3601. TAM 3601, planejamento correto, repórter pronto para puxa acionado. Reportaremos pronto pushback, acionamento, TAM 3601. Só uma dúvida, a pista está interditada até 4h15 do Lua, é isso? Afirmativo, até 4h15 do Lua. Combinado então, muito obrigado, até já. 3601, Solo? O Solo é o TAM 3601 novamente? Prossiga 301 só para confirmar, é 4h15 local, ok? É 0715 Zulu. Local 715 Zulu, tá joia, muito obrigado. Tá. Salvador. Mutan 3601 no 3, agora para pushback acionamento e pronto. Mutan 3601, coordenação com a equipe de solo reportar táxi. Coordenar, reportaremos para o táxi, Mutan 3601. Prossiga 3601. É, após o táxi, a gente vai estar aguardando até as 4h15 local ou vai poder ingressar na pista? Provavelmente vou ter que esperar a liberação da pista, mas faltam 5 minutos para a liberação da pista. Ok, a gente vai fazendo o procedimento tranquilo. Obrigado, até já. Nada. Salvador, bom dia, o CNR 6251, informação Charlie, autorização Guarulhos. O CNR 6251, muito bom dia, informação Charlie, confere, pronto, cópia. Cópia. CNR 251, autorizado Guarulhos, nível 320, via perfil 10 até SMAP. Após direto ao Wake, direto Maricá e conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após o Leda, voa posição bridge para intercepta a aerovia. Aciona 5577 e o controle 10.8. Confirmar, é destino Galeão, é Guarulhos. Afirmativo, autorizado Guarulhos. Então, após a Pesolu 10, voa direto? SMAP, após SMAP, DCT Awake e DCT Maricá. Só um instante que eu confirmar essa rota com o centro. A gente tem outra aqui, a gente vai pela Pesolu 10, Brisa, Pesolu 16, Belo Horizonte e a Estrive para a chegada. Gente, eu vou confirmar junto ao centro qual a rota que o centro possui aqui, porque para nós aqui no sistema apareceu a Pesolu 10, SMAP. E desse até o Wake aqui em Salvador, só um instante. Assista. Foi checado junto ao centro e também possui a mesma rota que o senhor tem, Apresulo 16, Bridge, Apresulo 16, após direto Bravo da Zulu, Belo Horizonte, direto Trivi e direto Poços. Permanece saída da El Leda com curva direita, após voa Bridge para interceptar via Apresulo 16 e seguir conforme a rota. Ok, então está autorizado o Guarulhos nível 320. Você falando da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge. Primeira aerolinha, Pesolu 10, após Bridge, Pesolu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e Fox. Transponder 557, por favor, confirme a pergunta de controle. Pegou seu controle 1208 e apenas para esclarecer, vai voar após o Leda direto Bridge, não vai interceptar a Pesolu 10. Em Bridge, intercepta direto a Pesolu 16. Após Leda, direto Bridge e a partir do Bridge, depois do Luno 66. 2, 4. Funcionar menos escuro, o cruzamento correto, ela está pronto para posicionar. Contará, obrigado pela coordenação. De nada, até mais. Para táxi, o TAM 3601, ONU 26 a bordo, 4 e 10 de autonomia, alterna Galeão. TAM 3601, autorizado táxi direito via Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 04, bom voo. Direita Índia, ponto de espera 18620, TAM 3601, muito obrigado, ótimo dia aí a todos, até a próxima. Obrigado, senhor também. Obrigado. Salvador, muito bom dia, Alcântara 3601, na Daioleta. São 3601, bom dia, contatada na decolagem, submantém 340, sai da Dael. Vai submanter 340 na Dael, São 3601. Salvador, o TAM 360, na possibilidade de voar proa de Brindes, está presente? Ou Leda? TAM 360, na guarda de coordenação com o centro para voar direto Brindes, autorizado direto Leda. Está presente direto Leda, aguardando o Brindes, TAM 360, obrigado. TAM 3601, o centro autorizou, direto bridge. Direto bridge, TAM 3601, muito obrigado. dia, Oxoré, 6251. Bom dia, Oxoré, 6251, prossiga. Posição 5, Futebol Extremamente. Pedindo que eu te pedi só olhar para o táxi, Oxoré, 6251. Reportar, vai reportar para o táxi, 6251. Chama Mike, até Oscar, prossiga. Mike, até Oscar, na ponte 2, pede autorização para agir o motor em marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a Israel. 20. Giro de motor em marcha lenta, sol ciente, a critério é para o término. O Mike, até Oscar. Até Oscar, é quando está dando certo. será 651 para o táxi, segundo, 5-6 a bordo, 5:10, está na Galeão. Canal 6251, autorizado táxi, faixa principal Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 6, o ajuste no 0, no 4, bom voo. Tá, é, na assistente, eita, ponto de espera, 6262, bom, obrigado, fica a pouco. Salvador, eu sou Mike Hotel Oscar, informando o término do cheque, grato, bom dia. Mike Hotel Oscar, sou Luciente, bom dia. 251, bom dia. Acione o código transponder 5577. Eco Zulu November, autorizado para Sierra November Delta Hotel, no nível 085, decolando na pistão no 7, com curva direita, restritura meu pés no corredor axé. Aciona 5576, controle 120, decimal 8. Do radar, saída da Elso, mantenha 320, aguarde coordenação com o centro. Guardando, impossível Leda. Autorizado Leda, está presente. Cruzou o número, cotejamento correto, para acionamento de táxi, torre 118, decimal 6, ajuste no 04, Gol. 6251, o centro autorizou, direto Bridge. Muito obrigado pela coordenação, Rondo Bridge 6251. Alfa Yankee Índia, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Índia, solicita autorização de reporte da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 5, Paulo Ringer 1. Alfa Yankee Índia, está autorizado o reboque do Pátio 3 até a posição 01 no Pátio Principal, reporte no término. Ciente, obrigado. Tané 6251, chame centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife 133.25? Afirmativo. Controle Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Papatango, Eco Zulu November, contato radar, mantenha-se condições visuais, autorizado subir, manter 085, confirme para o destino. 299, senhora, Eco Zulu November. Eco Zulu November, autorizado direto destino, quando possível estimar de voo. Mano pouso ao 1000. Sim, de graça. November Hotel, Avianca. Oscar, November Hotel, muito bom dia, prossiga. Factorização de reboque. Remota da parte principal, ponte número 5. O pátio de cargas para posição 05 do pátio principal, confirma? Positivo, confirmo. Está autorizado, repassa no término, o Oscar November Hotel. Gente, grato. Aqui informando o término do reboque no vídeo. De nada, bom dia, o Alfie aqui.